pod you could have. Caveira. Não pensem vocês que eu sou deste mundo. Não pensem vocês que eu sou humano. Não pertenço a este mundo, mas estou aqui a pedido de entidades venerandas da Terra e de outros mundos para lhes falar algo. Os grilhões mentais, os laços fluídicos das suas mentes, vocês, humanos da Terra, estão cada vez mais estreitos com as mentes de espíritos desequilibrados. Espíritos desequilibrados, pode ser que o meu jeito de falar mude. Espíritos desequilibrados, desencarnados, em várias esferas, dimensões, de baixa frequência, de peso vibratório, espíritos que têm o conhecimento para se ligarem às suas mentes à distância, por pura sintonia, ligados à voz, pelo que tu emana, pelo que tu sente, pelo que tu pensa, pelas suas intenções, ações, pelos teus planejamentos. Isto vem sendo feito há séculos e agora muito mais, porque pouco tempo lhes resta, pouco tempo resta a esses espíritos que já estão condenados, eu digo dos desencarnados, e não tem nada a perder, porque sabem que terão seu aprendizado nos milênios a fio e tempos cósmicos contados no universo, para os planetas os quais serão degredados e enviados. Retirem os grilhões, retirem a conexão, retirem a manipulação, retirem, pois se não for retirada esta manipulação, se não for retirada esta ligação de suas mentes com essas mentes desequilibradas, todos vós que estão ligados a eles, daqui a pouco tempo, quando algo grande acontecer na Terra, um grande evento que já vem se aproximando, vós serão tragados, serão lançados fora, junto com eles. Cuidado! Cuidado a casa qual vós entra, cuidado qual igreja entra, cuidado qual centro espírita, o centro de Umbanda entra, cuidado qual igreja católica entra, cuidado, sigam. Sigam as inspirações que vêm do alto, não só nas suas mentes, mas nos seus corações, através de emoções, Deixe-se ser guiado pela luz, pela intuição que vem do alto, porque muitos dos que estão à frente de certas casas, dirigentes, pais de santo, padres, pastores, estão mais doentes, estão mais manipulados pelas trevas do que muitos daqueles que vão buscar ajuda, porque estão no trabalho do bem esses dirigentes, pastores, pais de santo, estão no trabalho do bem, mas estão, na verdade, muito mal. E como vão ser instrumentos da luz para curar, para aconselhar, se são eles que estão mais precisando de ajuda? Eu digo da esfera a qual eu sou. Não pensem que estou aqui. Eu estou dentro de uma nave e eu me ligo a este rapaz através de tecnologia e aparelhos, de uma tecnologia que vai além da tua compreensão. Me apresento com a roupagem de Exu Caveira, porque sabemos técnicas. Sabemos como nos manifestar da forma que todos vós acreditam, aceitam e vão ouvir. É hora de desfazer os grilhões, as ligações fluídicas de tuas mentes, não só com espíritos das trevas, mas com seres do mal, vamos dizer assim, para que vocês possam entender, seres do mal de outros orbes planetários que querem dominar seus espíritos, suas mentes, inclusive este mundo, não tem permissão, mas está havendo permissão do alto, da ligação de suas mentes com as mentes deles, para que vós possam fazer a escolha a quem seguir. Pois eu digo que muitos dos seus políticos estão dominados por espíritos das trevas, como já foi dito. Já tiveram seus duplos etéricos sequestrados na calada da noite, em desdobramento durante o sono, não só o seu perispírito, como o seu duplo manipulado, trabalhado, substituído por duplos trabalhados, com seres ovoides hipnotizados, com comandos e aparelhos implantados não só no seu sistema nervoso, como também no seu perispírito, seu corpo psicossomático, também aparelhos no seu duplo etérico manipulado e transformado para seguir ordens, seguir direções do não progresso da humanidade, para arrastar multidões que pensam como eles, que sintonizam com eles, e os espíritos das trevas, inclusive de outros mundos, que não querem o progresso desta civilização planetária. Dominem, destruam, porque muitos deles querem esgotar, secar todas as suas reservas naturais. O humano da Terra não enxerga, não acredita e não imagina proteção que é feita no campo magnético e áurico deste orbe planetário, para que não seja invadido por consciências que não tem sentimento, que não tem amor, onde a fraternidade passa longe, onde só domina a ciência, onde só domina a sede de domínio, de conhecer, do saber. Se não fosse a proteção de espíritos que estão à frente da segurança deste mundo, todos vós já teriam sucumbido, já teriam se transformado em escravos de seres muito mais inteligentes, com faculdades psíquicas muito mais avançadas e abertas do que a de vós, com cérebros com uma capacidade de armazenamento, de faculdades telepáticas, clarividência e muito mais qualidades que vós nem sonham em existir e estão apenas ainda tateando nessas técnicas, nessas faculdades mediúnicas paranormais, e mesmo assim se envaidecem, se achando deuses porque ouviram ou porque viram um espírito ou outro, ou porque canalizaram ou incorporaram uma entidade ou outra, pois eu digo que neste momento de transição deste planeta, deste orbe planetário, aquele que não estiver fazendo a reforma como se deve, lutando verdadeiramente contra suas tendências más e admitindo sem nenhum pingo de orgulho, vaidade ou soberba ou egocentrismo seus defeitos, seus espíritos imperfeitos, serão tragados pelas trevas, serão enganados, e todos aqueles que te seguem serão enganados junto. Cuidado. Cuidado aquele que se diz médium de Jesus Cristo, o Sananda, cuidado. Tu és visado, muito visado pelas trevas, porque tu és instrumento. Cuidado com o que vibra, emana, pensa e deseja. Porque o que tu deseja, pensa, vibra ou emana pode ser um convite que vai através de ondas, que é emanado, que é transferido e mandado através de ondas para consciências que vibram na mesma frequência que a tua, que tem sede de domínio, que tem sede de ser visto ou aplaudido. Cuidado. Cuidado, mano da Terra, que vibra na frequência de consciências dominadoras. Cuidado, mano da Terra, que vibra na violência, na agressividade, na impaciência, na intolerância religiosa, política. Cuidado, humano, que vibra na frequência da ganância, da soberba intelectual. Aquele que vibra no preconceito. Pois algo pode chegar de repente, como um ladrão. E tu pode se ver, de repente, atraído eletromagneticamente para algo que virá. E não vai ser o teu corpo que será atraído. Porque o teu corpo nada vale. Teu corpo é só um objeto, um instrumento, um veículo da manifestação do teu espírito, da tua consciência imortal. E é exatamente esta consciência, este espírito que será atraído eletromagneticamente por algo exterior, por algo que estará na tua órbita, na órbita do teu mundo, do mundo qual tu habita. E tu te verás fora do teu corpo físico, fora do teu habitáculo denso. Não só verás o teu corpo, como será permitido, mesmo que tu estejas vibrando numa frequência densa, numa frequência pesada, será permitido que muito tu veja, mesmo aqueles que estão numa frequência mais elevada, menos materializados, será permitido que tu vejas e se despeça. E que enxergue toda a chance, toda a misericórdia divina para contigo que tu desperdiçaste. Depois de tanto aviso, de tanto clamor, de tantos dos que foram colocados no seu caminho, que pediram para serem ouvidos, que aconselharam, e tu riste, tu encheste o peito e se orgulhaste como se fosse o dono de toda a sabedoria e o conhecer do universo e não ouvia aqueles que eram usados por consciências elevadas, esclarecidas. Tu terás a oportunidade de ver o que tu repeliu pelo teu egocentrismo, pelo teu orgulho, pela tua soberba. E depois de assistir o que desperdiçaste, serás atraído para algo que condiz com tua frequência, por puro eletromagnetismo, por pura escolha tua, porque tu escolheste vibrar nesta frequência e nós não podemos interferir, Jesus Cristo não pode interferir e nenhum outro espírito da luz de alta hierarquia que está à frente da segurança deste planeta e da misericórdia deste planeta poderá interferir, porque são as leis do universo. Tu serás atraído eletromagneticamente para a região, vamos dizer assim, para que seja entendido, a qual tu sintonizas. Pode não ser enxergado, nem visto, nem sentido, mas algo grande está em curso. Naves estão a caminho, seres estão a caminho. Porque planos foram mudados mediante suas escolhas, porque algo neste mundo ficou pior do que as consciências que estão responsáveis pela evolução desta civilização, desta humanidade, previam. Algo saiu de controle. Providências serão tomadas. Este orbe planetário não será destruído por consciências irresponsáveis, vítimas de muitos e de si mesmo. Este orbe planetário viverá, pois há planos no universo para com este orbe. Este orbe viverá, recuperará sua saúde. A Mãe Terra recuperará sua saúde e vai recuperar mediante o expulsar daqueles que prejudicam sua saúde. E só aqueles que estiverem vibrando verdadeiramente na fraternidade, no amor, permanecerão, porque será este sentimento de amor e fraternidade que ajudará e proporcionará o recuperar da saúde deste orbe, que é um organismo vivo que não aguenta mais sofrer. O sanear será feito no plano físico e no plano espiritual. E é já. Lembrem-se, algo mudou. Algo mudou. Decisões foram tomadas. E elas serão seguidas. Não tem mais retorno, porque as escolhas foram feitas. Estou aqui em nome do Cristo, em nome do Mestre Sananda, em nome da Confederação Planetária. Saudações.